nosso caminhar. De que adianta a vida se eu não posso te amar? Sequer tua amizade tenho pra me consolar. Fechastes todos os caminhos em que eu podia te encontrar. Aonde eu vou, aonde eu vou?